E quando a banca encosta, se pá parece folga. O Ibama embaça nas grife que o bonde porta. Terror das quatro rodas, as gostosas se empolga. Ela sai na mão, mas não sai da minha porta. Brisa no brilho da corda, e eu acho da hora. Essa loira top se jogando pra uma loca. Ela já vem cheirosa, se joga pro maluco. Mas o que elas gostam é o cheiro do dinheiro. Elas já vem cheirosa, se joga pros maluqueiros. Mas o que elas gostam é o cheiro do dinheiro. Mas o que elas gostam é o cheiro do dinheiro. Mas o que elas gostam é o cheiro. É mais uma do DJ RB, papai. Ô, vou pra capim do meu sonho. É muita melodia, filho. Tem que aturar. E quando a banca encosta, se pá parece folga. O Ibama embaça nas grife que o bonde porta. Terror das quatro rodas, as gostosas se empolga. Ela sai na mão, mas não sai da minha porta. Brisa no brilho da corda, e eu acho da hora. Essa loira top se jogando pra uma loca. Ela já vem cheirosa, se joga pro maluqueiro. Mas o que elas gostam é o cheiro do dinheiro. Elas já vem cheirosa, se joga pros maluqueiros. Mas o que elas gostam é o cheiro do dinheiro. Mas o que elas gostam é o cheiro do dinheiro. Mas o que elas gostam é o cheiro. É mais uma do DJ RB, papai. Ô, vou pra capim do meu sonho. É muita melodia, filho. Tem que aturar.